coração e no fundo da sua alma. Marcos Pantera Versátil, beijão de verdade. Portal do La Rocha. Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos. Como é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se não estivesse ainda estaríamos aqui. Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque fui eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque fui eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque fui eu que não quis. Tô com saudades da nossa amizade. A gente se perdeu, não se encontrou mais. Talvez agora não fosse tão tarde. Não fosse tão tarde. Tô com saudades da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora não fosse tão tarde. Leve o Marcos Pantera para o seu evento 719-9281-3638. Alô, Ananias Pimentel, 12 por 8 Produções. Eu ia te pedir pra ficar aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque fui eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque fui eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Liga pra mim, bebê. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora não fosse tão tarde. Não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora não fosse tão tarde. Não fosse tão tarde. Aô, Natson Ferinha, que a rocha gostou.